Paris François, il a fait l'entrée de Vai voltar, azul 4980. Azul 4235, Paulo 42, táxi via Alfa Juliette, portal 01. Alfa Juliette, azul. Com 1970, com autorizado pistola 0, Ventura 60 graus, 06 regiões. Alfa, colão 0, gol 1970. Azul 4980, cópia. Azul 1. Autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 1-0, rua esquerda, subida pouca, transição Aracaju, via 1-7. Aciona 5243, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado nível 350 para Recife, a pista 1-0, é final, saída pouca, transição Aru, Eterzulo 1-7, transponder 5243, controle 1-2-0, decimal 8, do azul 4980. Fugimento correto, sempre pronto para puxar de acastamento, azul 4980. Tomará pronto para puxar de acastamento, azul 4980. Azul Golf, eu tenho essa linha, essa repartidinha de pronto. Acione identificação, direto pelo sistema para 4.000 pés, ajuste em Salvador, pelo 0.7. Pelo 2.4.6, contrato final do procedimento, 2.8 do final 9.5. Perfeito, boa, 2.4.6. Salvador, 1-2-4-6, estabilizado em MS-3, na 1-0. Salvador, 2-4-6, continue a aproximação, guardando a perícia de esponja. Sim, 1-2-4-6. Salvador, 0-7, correção, 1-9-7-0, Salvador 4-4, libera a próxima direita, taxi via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 0, livrando a direita, gol 1-9-7-0. Tudo conto, decolagem autorizada, pista 17, vento no meio, 0 grau, 0 meio, 12 nós. Boa noite, sendo identificação desse para o número 060 via cidade da Bomé de Uno. Uno 246, Paulo Sobre 7, Libéria próxima direita, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Mesmo no Golf, decolado aos 47, circuito pela direita, repartindo o grama final da 1-0. Este circuito pela direita, repartindo o grama final da 1-0, Lima do Golf. Ainda no livre ingresso na Juliette, boa nossa chão. Afirma, até a ponte 1-0. Relativo. 251, circuito pela direita, reparte ligando no final da 0. É isso, você pela direita, reparte ligando no final da 1. 0, liga, liga. 097. Duro na sua, 3 mil pés, 097, aqui, 057. Agora 1 na 75, na próxima, liga, liga, liga. Vocês são 3, eu falo 53, estamos em controle de Salvador, 1, 10, 0, decimal 8, bom 08, obrigado, 6-3, boa noite. Oi, boa noite, 6-3, boa noite. 6-3, boa noite, contato com a Rádio Colágio, seu para nível de voo 380, apresente o meu direto Lenda, para a Lenda Mótima. Lenda Mótima, subindo para o 380, 6-3. Gosto de ter remitido a autorizada a pista na 7, tivemos 1,70 graus, era meio do dia nós. 3305, cancelamos as inscrições de tátiles para 4 mil pesos e chegou 0 na 7. 5-5, circuito pela direita, reporte para o Girabase, que chama 7. Gente, circuito pela direita, reporte para o Girabase, então na 7, no lugar. Inicialmente aprendido na guarda dos últimos vetor para interceptar, temos uma aeronave e esse plano está aqui remitido da 1-7, vai precisar o eixo da 1-0. Aguarde para girar o motorizador. Ok, estamos reduzindo então. Na 7-8, vamos para 2 mil pés, o Juxa na 0 na 7, autorizado a final do procedimento de velocidade, reporte estabilizado. Redução de velocidade para 1 na 9, 0 na 9. É isso, a redução, 2 mil pés, no 0 na 7, vai reportar estabilizado a 3.5. Pista 1.05, redução para 4 mil pés, redução de velocidade para 1 na 9, 0 na 9. 1 na 9, 0 na 9, 3.5. 1888 para o trânsito do curva esquerda para 140. Repasse, obrigado. Alfa 0, Fortaleza, estabilizando o 132. E no Google Golf, desconsidere, prossegue para ver se falem em mais reuniões e esperas com curvas, a gerência aguardando instruções. Certo, lembra-se da nossa? Como para o ataque remetido, qual é o sinal de Tepuã? Sinal, peraí. Gente, utilizado pistola 7, vento na meia 0 graus, 0 meia 2 anais. Certo, já. Obrigado. 2000 vai reportar estabilizado 33 da tarde. Boa noite, Globo 1-3-2. Bom, 1-3-2, você tem Livre pouso no zero, gol 1-2-3-2. Lembro do golpe só 1-9-5-9, libera o Itapã e Costa Parque. Autorizado, posto 3, chamando para o táxi. Autorizado, posto 3, chamando para o táxi. Autorizado, posto 3, chamando para o táxi. Autorizado, posto 3, Thank you. Torre, Salvador. Uma boa noite. É, eu tô 3178, baixado travado, sinal de 3 milhas, usar o coronavírus. 3178, boa noite, continue a aproximação, aguardando informações, pista livre. Aguardando, 3178. Lode 5. 395, obrigado, uma boa noite, 3305. Boa noite. 25, nós. Livre para o 0-3178. Junto do Lúcio, cópia. Circuito no 7-1-1-100-0-1-5-5 nessa frequência. Dentro do selecionamento de táxi. Chama passagem, chama 017. Torre de Salvador, boa noite. 3305 da frente, estabilizada a eleição no zero. 3305, boa noite, continua a aproximação, mas não tem opção de pouso. Não, se escuta 3305. Eu 3178, fala 04. Seu pai servia Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3178. Sorri, ainda vale a autorização para assistir o estacionamento do 4980. Afirma o chão entrando para o táxi. Chamaremos pronto para o táxi, azul 4980. 3305, ponto autorizado, pistão 0, ventura 0 grau 049. Pouso, Tocan 3305. Tocan Lima, Tulo Golfo, cuidando ali, ingresso, pista 17, reporte pronto. Salvador, azul, 4959, central. Azul, 4959, eu prepare-se para decorar um no Bravo West Copia. Coral 1 Alfa, aguardando, na escuta. Coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo, sim. Então, 3305, solo 06, libera direito, taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 3305. Azul 4959, cópia. Cópia. 3 Andriels, nível 140. Decola da pista 10, curva à direita, subida Coral 1 Bravo. Aciona 5, correção, aciona 02, 20, controle 120 do sinal 8. Gente autorizado, Ilhéus, 140, decola do 10, curva à direita, Coral 1 Bravo. Após o ECT, aciona 0220, controle 1208. Cotejamento correto, poderia confirmar a tela da posição? Azul 4559 está na 4, posição 4. Gente, eu vou para o pushback esse momento. Olha o táxi azul 4980, 104 a bordo, alterna Fortaleza, 2 horas e 45 de autonomia. Autorizado, via Índia, até o ponto de espera. Reporte pronto, altímetro 017. Autorizado, via Índia, reporte pronto, altímetro 017, azul 4980. Golf, autorizado, no decolagem, 17, na autonomia 0 grau, 059. Atenção, Lima, eu vou conseguir decolar o 09, circuito pela direita, reporte livrão ao final, pista 10. Circuito pela direita, reparar livrão, circuito 10, Lima, Zulu. 9810 está pronto no ponto para a captura 10. Azul 4980, decolagem autorizada, pista 10, vento 160, grau 059. Sim, decolagem pista 10, pista 910. Final, pista no site. Pesado mais, vai passar na final da nossa aula, tem uma vergonha. Azul 4980, decolou azul 1, chame controle elevador 120.8, bom bom? 120.8, muito obrigado. Lima Zulu, autorizado o ataque remitido da pista na 7, vento 160 grau 059. Lima Zulu, toca a remitida da 10, Lima Zulu 8. 50. 14980, contato agora de colégio, sou para o número 350, após 2010, vem direto ao Robert Fox 018. Sobe sem exceções ao 350 após 2 mil pés, segue com todo o Romeu Fox 018, azul com as 980. Ele mantém o conflito com R meteoroso no trem, circuito pela direita, reparte livrando o sinal da piscina zero. Voltou pela direita, reparte lá livrando o sinal da alma zero, na madrugada. Boa noite, autorizado Guarulhos, nível 320. Recola da pista 10, curva direita, subida São Ju 1, transição motiva via Brasil 10, Taubaté. Responde 5247, contra em Salvador 120, decima 8. Uno, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, Uno. Transição Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Correto, pronto para pushback e acionamento. Seu, Luna Vila Golfo livrou a pista, o final da pista 11. Luna Vila Golfo, base autorizada, reparte no final. Autorizada base, a preparar a final da nossa sede, Luna Vila Golfo. Azul 2774. 2774, boa noite. Autorizado Porto Seguro, nível 160. Decola da pista 10, pela direita, segura Coral 1 Bravo, via Whisky 33. Aciona 0222, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 60, decola pista 10, curva direita, Coral 1 Bravo, é saída, Whisky 33. Aciona 0222, o controle 1208, o azul 2774. 2774, correto, sentando para o pushback acionamento. Vai chamar, 2774 azul. Lança do golpe autorizado, toque remitido, pista 7, lançando 60 grau, 05 nós. Autorizado, pista 10, a captura no 7, 1 Bravo. Vila 723, acionando verificação, vila pro de P, descendo para 4 mil pés, o justo instalador na 017. O Lima Vila Golfo, da QR Niterói, Vila Unia, circuito pela direita, reparte livrando o sinal da pista 10. Autorizado, autorizado, circuito pela direita, reparte o sinal da pista 10. Estabilizado, Champion Foro Taxi, 25001. Obrigado, Champion Foro Taxi. Eu sinal da 10. Livro não confirmado, autorizado, reposta nacional. Faz autorizada, pode ser assinada no Zé, da 17, na Google, eu informo que é posicional. 979 com Alfa. Autorização 360 para Guarulhos. É 9979, aguarde cópia para a saída. Salvo 1. Salvo 1, aguardando cópia. Autorizado a decolar 08 Azul 500, obrigado, bom trabalho, Benete. Azul 49, com nós, alternação, vai dando espaço autonomia, 69 aplausos para o táxi. Radar radicular, estuda para a linha de voo 330, após desvio, após vem direto Leda, após Leda, bate lá. Autorizado 320 direto, com 2000, rua Leda e Leda Mótima, Azul 500. Toro 0, sessão Maceió, Alfa, autorização Maceió. Bola 134 para Maceió, autorizado nível 350, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída Tufa, transição Caju. Transfone 5262, controle 120, descolhe. Essa primeira é o 277, é o piso 17. Mantém isso observado, fica o treinamento. Mas o Wolf, decolou os 29, autorizado o circuito de tráfego pela direita. Reporte de Vibra Nacional 10, agilizando por gentileza, em como o Boeing 737, aproximando 10. Ok. Aprovado, passa a direita, passa a Canadá 10. Livrar na Canadá 10, agilizar no máximo possível. Bom, Léo, 34, protege por gentileza. Autorizado, Marcelo 350, decoladão 10, com esquerda, precisa Puca, Jão, Caju. Recepção da Pesulu 17, com a alta do plano. O 262 e o controle 108 do 134. Bom, 134, pedigamento correto, reporte pronto para o Chimeca Tana. Reporta aí. Salvador, 3305, informação alfa, autorização Recife. 3305, prepara a saída do Puca, agora Copa. Confirma a saída? Puca. Puca. 3. 0733, somente para informação, tráfego efetuando circuito pista 17, cruzando agora o eixo da pista 10, TIPUTA-L402. Completa chamada procedimento no SPI, chama a torre 98-95. 8-95, obrigado, 7. Mas o Wolf visual central subirá para um lugar apenas do vento aguardando para girar a base em como a aeronave já há 2 meses de certo. Ok, vai aguardar aqui na próxima cidade de Limar, aguardando a instrução da procedura final da nossa casa. Gente, na busca da Limar inicia curva pela direita, sem preferência com o lugar. Ok, curva pela direita, sem preferência com a curva 1-0. Azul 4-9-5-9, mantém a posição. Sim. Torre, boa noite, 723, final, ILS, 1-0. Boa noite, 723, informa o trato da esquerda, Charlie 472, afastando a sua esquerda, manterá a espera na vertical da EMA, 3 milhas afastado à esquerda, não interfere com a profunda, 2-0-1-5-0, 10-0-6-0, grau 0-6. Ok, autorizado o pouso, voo 723, 6 estrago. Mas o Wolf é uma intercepção nascente, autorizado final, reporte curta final nascente, informa o tráfego já na curta para o pouso 10. Ok, então diz lá, a última vai para a polícia na número 2, na Zulu. 7 horas está aguardando o Costa. Gente, mantém escuta. De novo 360, agora com curso pela esquerda. Informa o Airbus em aproximação. Ok, mais uma nova para a esquerda, na verdade. Estacionamento 212, continue a aproximação, número 2 de aproximação, informa o tráfego à sua esquerda, com Charlie 472, mantendo o número 100, 3 milhas afastado à esquerda, não interfere com a sua aproximação. Exato, número 212. Colô 723, sol ao 35, libere direito para que se vire alto, Juliette, tal guia 09. Alfa Juliette para o 9, autorizado, 7. Puxaré 6212, autorizado por Vitor 0, vento 970, grau 059. Repouso no 06212. Mas o Google só finalizar esse 360, autorizado final, 197, reporte na final. Ok, a gente está passando no final, dá um 7, vamos encontrar a curva.